TV de voluntário encontrou muitos outros super-heróis anônimos. Ouça o que dizem referente a este trabalho. Se alguém precisa te ajuda, se não há quem lhe acuda, se os dilemas são maiores que o O voluntário, para mim, ele é uma pessoa que, através da sua doação, ele se permite crescer. Eu me sinto assim. Todo o trabalho que é me oferecido como voluntário, eu abraço esse trabalho porque me garante um conhecimento, me garante, ter uma vivência, uma experiência que cada dia, é nova. Vida é um monte de problemas que parecem não ter pena, de ninguém negando a solução. A recompensa que a gente tem com o voluntariado é o prazer de servir e se sentir bem com aquilo. Para mim não tem preço. Se eu tivesse ganhando, eu não estava tão feliz como trabalhando com voluntário. Saiba que andorinha só não faz verão. E uma nota só não faz Voluntariado é uma coisa assim que nos dá muito prazer e satisfaz, porque é uma coisa que a gente se sente bem quando gosta de fazer e é uma coisa que vale a pena fazer, é um voluntariado. As vidas mudam quando a mão se ajuda. Junte esse sonho à sua emoção. Que ajudar, se cada um fizer a parte, né? Aí podemos fazer a diferença. É bom porque esse é um trabalho para o próximo. Fazemos o bem sem saber a quem. As vidas mudam quando a mão se ajuda. Junte esse sonho à sua emoção. Me diga, eia, avante sobre os montes. Eia, criar os horizontes. Eia, juntar as suas mãos às minhas mãos. Locução, produção e edição, equipe V de voluntários.